ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Na internet, cidadejundiaí.com.br. Alô, alô, senhoras e senhores, meus amigos da Rádio Cidade Jundiaí. Muito bom dia. Cá estamos nós mais uma vez, ao lado da grande equipe, para a nossa revista musical da cidade, o programa das manhãs do Rádio de Jundiaí. Cumprimentando sempre os nossos amigos, ouvintes de Jarinu, Campo Limpo, Várzea Paulista, Louveira e Tupéva Cabriúva. Alô, alô, Circuito das Águas. Bragantina, Ituana, Litoral Norte, bom dia. Grande São Paulo, Grande Campinas, interior do estado de São Paulo, torcida brasileira. O nosso cordial bom dia. Pessoas de mais distantes, aí pela internet, acompanhando a programação campeoníssima da Rádio Cidade Jundiaí, a emissora de integração regional. Iniciando o nosso programa desta manhã, a presença do grande cantor nacional, Nelson Gonçalves. Você está ouvindo Revista Musical. 6h29. Heraldo Aguiar. Alô você, muito bom dia você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade, você que acorda cedo, você que de alguma forma, né, está aí já na ativa, ou pelo menos está se espreguiçando, acordando e acompanhando eu, Afonso Pereira. Peço licença ao companheiro Afonso para trazer aqui uma informação ao vivo nesta manhã de sábado. Heraldo Aguiar. Fala a hora, pelo menos, né, Heraldo? 6h32. Rádio Cidade Jundiaí AM. Só até segunda. Arroz Broto Legal, tipo 1, pacote 5 quilos, R$18,98. Leite Longa Vida Líder, Tetra Pak, 1 litro, R$2,95. Sanitizante...